1273, chame Recife no 251, não terra em 3325. 251, 3325, com Recife, 273, boa noite. Boa. Chanel 6259, próximo ponto de esperar 10, completamente pronto, uma boa. Boa, ali mantém no 0, 6259. Ali mantém mesmo no 0, 6259. 6201, decolou 02, chame controle em 1208. Controle 1208, Chanel 620. Controle Salvador, boa noite, Chanel 6201, cruza 1500, saída da Elder. Chanel 6201, no contato com radar, sua para nível 360, saída da Elder. 360, saída da Elder, Chanel 6201. Tá bom, Chico, 360. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, via Índia e Alfa. 191 a bordo, Campinas, autonomia. 10, vento 90 graus, com uma dúzia nós, aguarde autorização de pouso, gol no 776. Gente, aguardando autorização, gol no 776. Chané, plano, pista 10. Gente. Chanel 6259, livre decolagem, 90 graus com uma dúzia nós. Livre decolagem, 6259, decolou 06, chama agora o controle 1208, boa noite. 08, obrigado, boa noite, 6259. Voo no 776, vento 90 graus, com uma dúzia nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, gol no 776. ponto de espera 10, transferência em 18, decimal 95. Confirme alternativa novamente. Alternativa é Campinas, então vai contornar o Pátio 1 via Índia e Alfa na ponto de espera 10, 118, 95, 3, 197. Transferência. Tenente Bravo Vitor Tango, reporte na rotatória ou visual com campo. É o gol no 824. Prossiga. Autoriza a descer via reportagem estabilizado no iframe. Gol no 884. Após etapa, está autorizado a descer para 2.000 pés. Ajuste na 012. Livre LS, reporte estabilizado. Então confirma. Autorizado a descer via reportagem estabilizado. Confirma. Para Vitor Tango, chame torre 118, decimal 95. 1884, informa que não existe mais a expressão via. Segue na descida, conforme a chegada. Mantendo 050 até a posição ETAP e após autorizar a descida para 2.000. Confirme, não existe mais a expressão descer via? Oi? Afirmativo, não é mais utilizado. Gol no 884. Para a direita, chame solo, eu no 219. Livre, chame 219. Solo, Salvador. Boa noite, gol no 775. Boa noite, autorizado táxi, posição 03 do Pationa. Via Alfa e Juliette. Via Alfa e Juliette para o 01, confirma. 0. Uno, alterne 133, decimal 25. Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25, acionário 6201. Vou esperar o ponto da 3197. 3197, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, 3197. Jet 6728, acende identificação, chegada a Mares, desça para nível de voo 050. Chegada a Mares, quantidade vai estar? Mantenha a chegada, web 6728. Sob o controle, 208, com 601, boa noite. Controle Salvador, gol 60, na saída da El Leda Bridge, passa 1.600 pés. Com o no 601, no contato radar, sul para nível de voo 360, perfil da saída da El. Saída da El, subindo 360, gol 60. Checado 90 graus, 109, pista no 7, bravo, Vitor Tango. Direito, tá baixado, checado. Em pouso avistado, tem pouso autorizado na pista no 7, 90 graus com uma dúzia nós. Bravo, Vitor Tango. Tango. Piso 197, o vento 90 graus com 149, livre decolagem, pista no zero. Solo 776, pode confirmar a posição 1? Guarde o momento. Controle de Salvador, voo estabilizado, voo 1884 estabilizado, ILS Expert. Voo 1884, complete aproximação, chame torre 1188.95. Torre 1895, voo 1884. Gente. 59. Chame Recife 1251, alterne 13325. 251, alterne 3325, 6259 da Oceanef. Oi, boa noite, TAN 3197. TAN 3197, contato radar, sua para nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL, TAN 3197. 1884. Teve pouso, pista no zero, voo no 884. Bravo, Vitor Tango, Solo 14, qual é o pátio que se destina? Tabata, tá autorizado o backtrack, táxi sobre a pista de regresso, reporte livrando cabeceira no 7. Conhece o aeródromo? Chegou no 884, será que é o vento? 90 graus, 1 dúzia nós. 90 com a dúzia, gol no 884. Correto. Vicente, uma boa noite, o Bravo Vitor Tango. Obrigado, boa noite. 075 para 050, Webjet 6728. Gente, Webjet 6728, após o TAP autorizado, descida para 2000 pés, ajuste na 092, livre LS, aposta estabilizada. Agora a possibilidade de voadura? Mantém a chegada, Web 6728. Qual o número para pouso, por favor? No 601, chame Recife, 1251, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25, com 601. Pode confirmar a posição do teste para frente do 6728? Web 6728, número 1 na aproximação. Ah, só para confirmar. Uno 884, solo 18, libera a direita, chame solo 1219. Liberando a direita, solo 219, 1884. Boa noite, autorizado táxi, portão 09 do PAT 1. 09 do PAT 1, boa noite, 84. Salvador, boa noite, 84. Prossiga. Como recomendação para o pessoal da viatura fazendo inspeção, que quando estiver locomovendo, deslocando o contrário na aeronave, passar o farol, por favor. Ciente, vou informar. Tram 3197, chame Recife, 1251, alterne 13325. 251, precisa 25, Tram 3197. Sinal DLS, objeto 6728. Objeto 6728, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Chama a torre 7895, objeto 6728, muito obrigado pelo seu excelente trabalho. Grata. Torre Salvador, boa noite, objeto 6728. 28, avistado. Chega o trem de pouso, vento 80 graus, com uma luz em nós, 6728. Pouso, baixar o cercado, 6728. Livre pouso no zero, 6728. Exato, pouso, 6728. É 728, solo aos 26, libera a direita, solo 219. Solo, uma boa noite, web 6728, Pedro. Boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 04 do Pátio 1. Alfa Juliette, do 04 do Pátio 1, 6728. Ano 3, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Pezulu 17, Apino. É o Pezulu 17, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle Salvador 120.8, torre 18.95, transponder 5165. Autorizado nível 360, decola da 10, com primeira curva à direita no Pezulu, Arbor, transição Eleva, Eleva. Só Pezulu 17, controle 508, transponder 165, e a torre 129. Correto, chamo tua atenção.